saber das coisas que você me falava. Tento lembrar pra ficar a saudade e guardar os momentos que então vivi. Eu queria ser as coisas que você me chamava tempos atrás, mas devia saber que ouvia só palavras e nada mais. Nunca lhe contei das coisas que eu queria ver ou não. Pena eu não caber no espaço do amor da palavra. Sinto dizer, quando olhava você eu sorria, mas calava, retendo a voz. Mesmo sem querer, o beijo que o tempo aguardava vai se perder. Eu sabia de cor seus segredos mais calados, mesmo após.